Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aqui nós vamos retomar brevemente o comentário ao Fedon. Agora vamos até a linha 81A. Mas eu não vou comentar linha por linha, porque esse trecho todo ele tem uma unidade muito grande e ele trata somente de um assunto. Sócrates aí coloca a alma humana entre uma das formas. Portanto, vamos dizer, na ascensão cognitiva do mundo sensível ao mundo inteligível, uma das coisas que você encontra lá é aquilo que mais tarde John Duns Scott vai chamar a esseitas, a esseidade, que é a forma essencial da individualidade. Houve durante a Idade Média muitos debates sobre isso, porque, por um lado, parecia que somente as espécies tinham formas essenciais, já que a individualidade não é redutível a uma definição, a um conceito. Mas a impossibilidade de você conceituar a individualidade não impede que ela tenha uma forma em si mesma, porque se somente as espécies tivessem formas, então as diferenças entre os indivíduos seriam meramente quantitativas, seria como se fosse, vamos dizer, você pegar uma matéria uniforme e cortar vários pedaços, e a diferença individual seria somente quantitativa. John Duns Scott achou que isso era incompatível com a doutrina do juízo final, onde cada um será responsabilizado pelos seus atos, e achou então que era absolutamente necessário admitir a existência de uma forma da individualidade. Porém, esta noção já estava, não expressa, mas estava embutida de algum modo neste diálogo platônico. Quando lhe perguntam a respeito do pré-conhecimento, Sócrates introduz um modo de argumentação que hoje nos parece um pouco estranho, né? A ideia de uma pré-existência da alma, de uma existência anterior, que muitos interpretaram no sentido reencarnacionista, o que não é adequado. Mas nós podemos colocar essa questão da seguinte maneira. A ideia de uma pré-existência parece contrariar a doutrina cristã de que a alma é criada num determinado momento, né? Então, a pré-existência reivindicaria uma espécie de eternidade da alma em sentido absoluto, quer dizer, a alma teria existido desde sempre, e passaria por esta vida e continuaria existindo depois despida do corpo do qual ela se revestiu durante um certo período. Essa é uma daquelas questões que provocam e suscitam inúmeros raciocínios perfeitamente inadequados, baseados na confrontação puramente literal de doutrinas. É claro que se você pegar, sempre que acontece isso, se você pegar duas doutrinas e comparar uma com a outra, você vai encontrar semelhanças e diferenças que certamente serão irredutíveis, porque se não tiver um terceiro elemento ao qual ambas as doutrinas se reportam, então como fazer? A comparação se torna automaticamente impossível. E, portanto, os antagonismos que apareçam serão eternamente insolúveis. Então, pessoas de mentalidade doutrinária vivem sempre encontrando contradições e dificuldades e trabalham nesse sentido para cavar novos abismos e tornar tudo cada vez mais difícil. Mas, se nós não estamos interessados em puras doutrinas, mas na realidade, então nós temos que reportar as duas doutrinas que estamos comparando, no caso seria a doutrina cristã e o ensinamento de Sócrates, teríamos que reportar as duas, vamos dizer, ao elemento comum ao qual elas se referem, que é, vamos dizer, a realidade tal como experimentada tanto pelos doutrinários cristãos, quanto por Sócrates, quanto por nós. E nesse sentido, nós temos que procurar atribuir à doutrina de Sócrates o sentido que seja mais compatível com a estrutura da realidade tal como nós a conhecemos. Temos que levar, então, em conta, vamos dizer, as próprias dificuldades de expressão que, com as quais Platão se defrontava ao enunciar certas verdades que não eram correntes na época, que eram, de certo modo, até certo ponto, uma novidade. Toda doutrina que aparece, ela dificilmente aparece com a sua formulação perfeita. E se nós a pegarmos na sua forma literal, compararmos com uma outra doutrina na forma literal, nós só vamos encontrar problemas e problemas e problemas e vamos passar o resto da vida tentando destrinchar diferenças entre duas ou mais doutrinas. E isso me parece uma ocupação perfeitamente ociosa, porque, afinal de contas, o que nós temos que nos haver é com a realidade da vida. E podemos usar as doutrinas como suportes, como instrumentos, como se fossem instrumentos óticos, está certo? E do fato de que dois instrumentos óticos nos ofereçam uma visão diferente de dois objetos, do mesmo objeto, não quer dizer que nenhum deles seja adequado, porque, afinal de contas, nós temos a visão A, temos a visão B, temos a nossa própria visão, afinal de contas. Então, sempre podemos comparar essas diferenças, de modo a enriquecer a nossa visão do objeto e não a ficar cultivando antagonismos doutrinais numa confrontação estéril, né? Então, partindo do princípio de que nós aceitamos a doutrina cristã da criação da alma, que sentido poderia ter a ideia do pré-conhecimento, quer dizer, de um conhecimento anterior ao nascimento, né? Vamos supor que nós estivéssemos aqui firmemente dispostos não a cavar abismos, mas a encontrar o que duas doutrinas aparentemente diversas estão tentando dizer sobre um mesmo objeto. Ou seja, nós não estamos interessados nem na doutrina A nem na doutrina B, mas nós estamos interessados no objeto do qual elas estão falando, né? Este objeto, então, é a alma humana e o conhecimento com a qual ela vem ao mundo, tá certo? No caminho aqui para a aula, o Moreno me fez a pergunta sobre o empirismo, a ideia da tábua rasa, quer dizer, o ser humano nasce sem saber absolutamente nada e todos os conteúdos cognitivos a que ele tem acesso se imprimem nele, né, durante a existência, à medida que, vamos dizer, ele tem acesso aos dados sensíveis. Bom, essa doutrina não somente é errada, mas ela é autocontraditória. Porque se a alma humana, se o sujeito cognoscente é uma tábua rasa, quer dizer, não há nada, nada, nada nele, isso significa simplesmente que ele não existe enquanto sujeito cognoscente. Quer dizer, o sujeito não pode ser sujeito do processo cognitivo se ele vem absolutamente vazio. Quer dizer, se não há nada, nada nele e tudo será impresso desde fora, né? Então, isto é a mesma coisa que dizer que o sujeito cognoscente não existe enquanto sujeito cognoscente. Aí, evidentemente, é, quer dizer, um contrassenso. Então, alguma estrutura, alguma forma, esse sujeito tem que ter. Ele não pode ser um vazio, tá certo? E esta forma, naturalmente, não pode consistir dos conhecimentos que mais tarde ele vai adquirir pelos sentidos, tá certo? Então, as percepções que ele começa a ter no instante em que nasce, evidentemente, não estavam lá antes. Ao contrário, elas acontecem no tempo, tá certo? Então, a forma, a estrutura interna do sujeito não pode consistir das experiências que ele terá, mas também não pode ser um nada, tem que ser alguma coisa, tá certo? Nós já observamos em outras aulas que a possibilidade mesma da experiência repousa na existência de um conhecimento anterior, ou pelo menos de uma capacidade anterior, né? Então, quando alguns filósofos empiristas dizem que nós chegamos ao conhecimento das espécies através da comparação entre entes semelhantes e diferentes, né? Essa explicação é também autocontraditória, porque se já não tivéssemos a capacidade de comparar, nada poderíamos concluir da experiência. E esta capacidade não pode ser dada, por sua vez, pela própria experiência. Por exemplo, a noção do igual e do diferente. Se observamos, por exemplo, duas bolas, uma preta e uma branca, então nós entendemos imediatamente o que elas têm de semelhante, que é a sua forma, e o que elas têm de diferente, que é a sua cor. Isso tem de ser uma percepção imediata, Quer dizer, tão logo você vê as duas bolas, você tem que perceber isso imediatamente. Não vai ser por uma exaustiva comparação entre uma e outra que você vai chegar a perceber essas informações primárias que estão dadas na própria presença das bolas. Ora, isso quer dizer que essa categoria do igual e do diferente, ela não pode jamais ser obtida através da experiência. Tá certo? Porque é justamente o processo da experiência, é o processo da comparação. Então, se a comparação não é possível, também não é possível a experiência. É isso? Então, para que obtivéssemos da experiência a noção das espécies, e ao mesmo tempo tivéssemos que, dessa mesma experiência, obter a capacidade de fazer as comparações que dão sentido à experiência, então aí sim a hipótese empirista estaria certa. Mas, evidentemente, isto é impossível. Tá certo? Porque se não há percepção de semelhanças e diferenças, não há percepção alguma. Então, vamos entender isso logo de cara. Percepção é percepção de semelhanças e diferenças, imediatamente. Quer dizer, se eu não sou capaz de distinguir, digamos, sei lá, uma garrafa de um bode, né, então, evidentemente, eu não sei nem que existe garrafa e nem que existe bode. Do mesmo modo, se eu não sei distinguir uma bola branca e uma bola preta, então é claro que eu não percebi nem bola branca e nem bola preta. Portanto, não há, vamos dizer, um salto entre a noção de percepção e a consciência de diferença. Quer dizer, a percepção é consciência imediata de semelhanças e diferenças. Não só de semelhanças e diferenças, mas de muitas outras coisas. Né? Então, vamos supor que não tivéssemos nenhuma capacidade de perceber, por exemplo, a diferença de posições entre uma coisa e outra. Por exemplo, o gato está em cima da mesa, não é a mesma coisa que a mesa está em cima do gato. Existe alguma maneira de você perceber isso por experiência, se você já não tivesse a capacidade de distinguir entre o em cima e o embaixo? É claro que não. Se você não tem nenhuma capacidade de apreender, né, em cima e embaixo, então você não pode saber se o gato está em cima da mesa ou se a mesa está em cima do gato. Portanto, a percepção já ativa, já coloca em ação imediatamente uma série de capacidades distintivas, associativas e organizativas com as quais nós já nascemos. Não é isso? Então, porém, isso quer dizer que nascemos com tudo isso prontinho? Também não, também seria impossível. Ou seja, se nós nascêssemos com todo o sistema das categorias e todo o sistema das distinções e relações já totalmente pronto, como formas a priori, tá certo? De modo que a experiência sensível somente iria acrescentar elementos materiais que iriam preencher essas formas, então significa o seguinte, que nós já nascemos com a forma inteira do mundo na nossa cabeça, né? E a percepção sensível só coloca os elementos materiais, os tijolinhos que vão preenchendo os buracos. Isto também é impossível. Então, é impossível porque se viéssemos com a forma inteira do universo já na nossa cabeça, prontinha, esperando apenas para ser preenchida com os elementos materiais que não a alterariam em nada, então nada poderíamos aprender ao longo da vida a respeito da forma do universo. E é óbvio que algumas coisas aprendemos. É óbvio, por exemplo, que a nossa percepção de distância, ela se aperfeiçoa com o tempo. Ou seja, nós temos a capacidade de perceber posições diferentes em distâncias diferentes. Porém, essa capacidade ela não veio totalmente pronta. Se viesse pronta, então não seria possível mexer nela, não seria possível alterá-la, não seria possível melhorá-la pela prática. É? Então, vocês já tentaram alguma vez tiro ao alvo? A possibilidade do tiro ao alvo repousa na possibilidade de que você consiga perceber a diferença entre centro e periferia. Né? Você tem aqui um círculo, tem um centro. Você percebe que existem como vários círculos concêntricos de distâncias diferentes em relação a este centro. Você tem essa capacidade, mas isso quer dizer que no primeiro tiro que você der, você vai acertar o centro? Não. Então, isso significa que você pode tornar mais precisa a sua percepção de centro e periferia através do quê? Da prática repetida e da tentativa e erro. Tá certo? Então, você dá um tiro, tá certo? Você vê que acertou a X centímetros do centro do alvo. Hein? Então, na próxima, você sabe que você tem que ajustar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Do mesmo modo, todas as nossas habilidades que dependem de percepção de espaço, todas elas supõem que você já vem com a capacidade para exercê-las. Portanto, essa capacidade não lhe é dada pela experiência. Mas a experiência, de algum modo, a completa e a aperfeiçoa. Tá certo? Então, por exemplo, a possibilidade que você tem de andar. Todo ser humano nasce com a capacidade de andar, mas não quer dizer que ele vai nascer e sair andando imediatamente. É algo que ele vai ter que aprender. Ou seja, o próprio controle do seu peso, do equilíbrio, tá certo? O controle do movimento, a relação entre o movimento, peso, espaço, distância, etc., etc. Tudo isso terá que ser aprendido. Então, isso quer dizer que nós nascemos com uma espécie de sistema das formas. E possuirmos esse sistema das formas é o que nos torna sujeitos do processo cognitivo. Nós somos capazes de conhecer por que nós nascemos com este sistema. Até por esse sistema não está completo. Ele é como se fosse apenas uma raiz. Ele tem que ser completado mediante a experiência da forma do universo. A forma do espaço, a forma das distâncias, a forma do peso, a forma da cura, etc., etc., etc., etc. Então, o que acontece? Acontece exatamente o que Sócrates diz aqui, que nós vemos uma coisa no mundo sensível e nós a entendemos porque ela nos recorda algo do mundo inteligível. Vamos chamar de mundo inteligível esse conjunto das formas que você já tem ao nascer. Das formas cognitivas que você já tem ao nascer. Tá certo? Esse conjunto de formas não pode se referir diretamente ao mundo físico onde nós estamos. Por quê? Porque ele é anterior à experiência do mundo físico. Você já nasce com aquilo. Tá certo? Então é como se fosse um esquema, um conjunto, um sistema de formas em abstrato. Então, não são formas de coisas, mas são formas de possibilidades. Né? Então, nós nascemos com toda a esquemática da possibilidade, das possibilidades que reconheceremos depois no mundo físico. Porém, quando as reconhecermos no mundo físico, elas se, por assim dizer, retroesclarecerão para nós. Então, é exatamente isto que Sócrates está dizendo. Veja que observação finíssima, feita 2.400 anos atrás. Quer dizer, todo o progresso que nós temos do estudo científico do processo cognitivo, nós não nos adiantamos um passo em relação ao que Sócrates disse. Porém, quando ele usa a noção do pré-conhecimento, da pré-existência da alma, ele cria para nós um problema metafísico terrível. Quer dizer, que se fomos criados num determinado momento por uma decisão de Deus, como poderíamos existir anteriormente? Não é isso? Então, isto é mais um problema de linguagem metafísica do que um problema metafísico substantivo. Por quê? Sócrates diz que o conhecimento que nós tínhamos antes de nascer, ele se refere ao mundo das ideias ou formas. Ora, o mundo das ideias ou formas, Sócrates faz questão de distingui-lo do mundo dos entes sensíveis. Tá certo? Portanto, nós não tínhamos o conhecimento dos entes sensíveis, tínhamos somente o conhecimento da esquemática da possibilidade universal. Ora, para nós conhecermos a esquemática da possibilidade universal, seria preciso que nós existíssemos no sentido que nós nos preexistíssemos, tá certo? Num sentido, vamos dizer, substantivo da pré-existência? É claro que não. Ou seja, preexistíamos a nós mesmos, preexistíamos a nossa existência terrestre como formas da possibilidade. Nós mesmos éramos formas da possibilidade. E essas formas, por sua vez, eram eternas. Essas formas não poderiam surgir num determinado momento. Isso é importantíssimo. Eu posso ter nascido num determinado momento, mas o esquema de possibilidades que constitui a minha pessoa poderia ter também surgido num determinado momento do tempo? Não. Pode existir entes novos, mas não possibilidades novas. Qualquer possibilidade que já não estivesse na esquemática inteira da possibilidade universal jamais existiu e jamais existirá. Portanto, podemos admitir as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, a criação da alma como uma novidade cósmica, ou seja, um ato divino, tá certo? Que convoca você à existência, e ao mesmo tempo podemos admitir a preexistência da alma como forma dentro da possibilidade universal. Não há contradição nenhuma entre as duas coisas. Né? Então, isso quer dizer que muitos filósofos ficaram aí contrastando, né, a noção platônica da preexistência com a noção cristã da criação da alma, perderam o seu precioso tempo, tá certo? Por uma inabilidade metafísica, às vezes, que pode ser perfeitamente acompanhada das melhores intenções, né, cristãs, apologéticas, etc, etc. Por exemplo, eu vejo que o Etienne Couvert, que é um homem que estudou a gnose a vida inteira, né, e que nos dá informações absolutamente preciosas, ele comete erros monstruosos na análise da filosofia de Platão, porque usa o método de comparar doutrina com doutrina, e não comparar duas doutrinas com a experiência da realidade. Quer dizer, as doutrinas, quaisquer doutrinas, né, mesmo de origem divina, tá certo? Se você comparar doutrinas de origem divina, doutrinas de origem, várias doutrinas de origem humana, você, todas elas serão incompatíveis no fim das contas. Ou elas dizem a mesma coisa, são exatamente a mesma doutrina, com as mesmas palavras, ou sempre haverá algum antagonismo insolúvel. Quer dizer, a solução de qualquer antagonismo entre doutrinas só se dá na medida que as doutrinas são reportadas a, vamos dizer, a um, como diria o Mário Ferreira dos Santos, se tem uma analogia, tem um logos analogante, tá certo? E se tem uma diferença, também tem um logos diferenciante. Esse logos diferenciante não pode pertencer nem a uma nem a outra, ele tem que estar num outro plano, tá certo? Que transcende as duas. Então, nós nunca podemos esquecer que muito antes de que houvesse qualquer doutrina cristã, já existia um treco chamado realidade, o universo, como você queira, tá certo? E que este universo foi, de certo modo, vamos dizer, a primeira mensagem que Deus enviou ao ser humano. Muito antes de enviar a Torá ou os evangelhos, né? Tá certo? Então, é claro que a Torá e os evangelhos têm que ser interpretados em função da realidade que as antecede. Para mim é a coisa mais óbvia do mundo, né? E onde houver uma aparente contradição entre doutrina e realidade, é porque certamente nós estamos entendendo a doutrina errada. Então, Deus é que não vai fazer uma doutrina que contraria a realidade que ele mesmo instituiu, né, bilhões de anos antes do advento da doutrina. Então, nesse sentido, é que surgem dificuldades, como por exemplo essa que um rapaz colocou aí na internet, né? Até esqueci o nome do sujeito, ele tem um nome bonito, né? Era, como é que era? É? Morgenstern, era Estrela da Manhã. Eu não sabia se era Morgenstern, Estrela da Manhã, ou Abendstuhlgang, Cagada da Tarde. Então, mas eu me lembro que o indivíduo dizia ali o fato de que as possibilidades preexistiram eternamente não prova que uma inteligência criou, né, organizou o mundo a partir de um certo momento, né? Eu digo, olha, realmente, para desfazer esta confusão, precisaria que ele assistisse a esse curso inteiro e adquirisse os instrumentos necessários para poder pensar nesse assunto. Né? Então, esses assuntos metafísicos, eles não estão aí à disposição do primeiro que chega e que vai levantando perguntas, levantando objeções e argumentos. A coisa realmente não é assim. Quer dizer, para você poder pensar com alguma eficácia a respeito dessas coisas, você precisa absorver tudo que os seus antecessores já criaram. Você não vai, a partir do nada, descobrir realidades fundamentais. Né? A verdade é filha do tempo, dizia Santo Tomás de Aquino. Quer dizer, nós precisamos da colaboração de Sócrates, Platão, Aristóteles, todo mundo que pensou a respeito. Cada um acrescentou alguma coisinha e nós chegamos, né? Quando nós chegamos aqui, já faz tempo que existe o mundo, já faz tempo que as pessoas estão examinando esses problemas. Né? Não somos os primeirões. Então, o elemento fundamental da... Eu acredito que muita gente fez essa mesma confusão. Né? Então, o elemento fundamental da confusão é o seguinte, é que o indivíduo toma a possibilidade como uma coisa separada do mundo que foi criado depois. E supõe que seja necessário uma inteligência para organizar o mundo. A partir do momento que a inteligência organizou o mundo, então, é um processo separado da possibilidade. Então, evidentemente, a preexistência da possibilidade não prova que, a partir de um certo momento, a inteligência organizou o mundo. Mas se você entende que o mundo tal como organizado ou criado não sai de dentro da esfera da possibilidade, ele continua dentro dela, né? Então você entende que este mundo é absolutamente inconcebível fora do esquema da possibilidade universal. E que, portanto, não é que existe uma inteligência que organiza o mundo. Não. O mundo está dentro do esquema das possibilidades. Né? Ele não tem que ser organizado a partir de um certo momento. Né? A organização do mundo é apenas uma parte das possibilidades que se realizam dentro de uma dimensão específica, que é essa dimensão espaço-temporal na qual estamos. Né? O que não quer dizer que ele tenha que ser, por assim dizer, exteriorizado em relação à possibilidade universal. Então, nós podemos dizer, não é necessário que nenhuma inteligência organize este mundo e nem que o crie. Tá certo? Porque este mundo sempre existiu dentro da possibilidade universal e existiu precisamente como é. É? Ou seja, a possibilidade de um mundo definido por essas leis de espaço-tempo que aqui estão vigorando, esta possibilidade sempre existiu. E você dizer, olha, mas podia existir outros universos possíveis. Ora, pode existir outros universos possíveis, mas, como diria Leibniz, não como possíveis. Ou seja, se este universo se realizou tal como ele está, é porque ele, evidentemente, era mais compatível com o conjunto da possibilidade do que quaisquer outros universos teoricamente possíveis. Tá certo? Portanto, não há nenhuma necessidade de provar que uma determinada inteligência organizou este universo, né? Porque a organização desse universo já estava dentro da possibilidade universal, desde sempre. Tá certo? E, ademais, como poderia esta inteligência criar esse universo num determinado momento, se a série dos momentos é inaugurada precisamente com a criação deste mundo? Ou seja, nós não podemos entender assim, que existia uma possibilidade estática e, de repente, dessa possibilidade saiu um mundo. Não, o mundo continua dentro do esquema da possibilidade e a série espaço-temporal nada acrescenta ao que existia antes. Ao contrário, ela estreita as possibilidades. Então, coisas que, ou fatos que no esquema da possibilidade universal são possíveis e compossíveis, num esquema do espaço-temporal atualmente existente, se tornam incompatíveis e têm que ser serializados. Portanto, a criação do universo não pode ser vista como uma exteriorização ou como um ato diferente, tá certo? Da própria existência da possibilidade universal, mas apenas como um estreitamento uma limitação da possibilidade, autolimitação da possibilidade universal, tá certo? Portanto, nada foi, absolutamente nada foi acrescentado. Então, de fato, não precisamos conceber como inteligência organizou o mundo a partir de um determinado momento. Essa é uma visão inteiramente coisificada do assunto, né? Então, no instante em que eu dei a explicação sobre a possibilidade universal, eu esperava que as pessoas fossem inteligentes o bastante para entender isso já na primeira. Se a possibilidade universal é a total coexistência, tá certo? De todas as possibilidades que não sejam mutuamente contraditórias, então, evidentemente, nada pode escapar da possibilidade universal. E ela só pode ser concebida como eterna. Tá certo? Isso quer dizer que cada coisa que se realizou neste mundo, cada fato que aconteceu, cada ente que surgiu, já está eternamente dentro da possibilidade universal e está perfeitamente distinto de todos os outros. Tá certo? Então, apenas com características individuais que não permitem a sua coexistência temporal com outros entes. Por exemplo, eu não posso ter a mesma idade que o meu tetravô. Isso é impossível. Eu sou o possível e ele também é possível. Mas não somos... E somos também compossíveis. Como dois indivíduos, somos compossíveis. Porém, não dentro desse esquema temporal. Então, estou aqui eu, dentro do campo da possibilidade universal, perfeitamente distinto, perfeitamente individualizado, e está lá também o meu tetravô, perfeitamente distinto e perfeitamente individualizado. Tá certo? Na possibilidade universal, somos simultâneos. Porém, dentro do sistema espaço-temporal do presente universo, não podemos nos manifestar ao mesmo tempo. Isto é mais do que suficiente para vocês entenderem que a chamada criação do universo, criação que é, na verdade, uma figura de linguagem, hein? E não, vamos dizer, para destrinchar o conceito de criação, você precisaria meses. Não é, portanto, a organização de um todo, de um sistema exterior à possibilidade universal. Não há necessidade nem de você introduzir, quando você fala possibilidade universal, não há necessidade de introduzir aí a noção de uma inteligência e nem de um universo criado, porque as duas coisas já estão dadas na possibilidade universal. O que é a inteligência divina? É a própria possibilidade universal tomada em toda a sua extensão. Portanto, é o conjunto das relações lógicas, ontológicas, temporais, espaciais, etc., etc., tomado na sua mais inesgotável totalidade. Não é isso? Então, para que conceber uma inteligência que cria o universo? Isso aí é, de certo modo, fazer buraco na água. Se você fala possibilidade universal, já está claro que todos os universos possíveis estão ali. E como vamos provar, entre aspas, que este conjunto, né, não é apenas um sistema de possibilidades abstratas, tá certo? Mas é um conjunto auto-inteligível, autoconsciente, né? Eu digo, ora, se existe um ser autoconsciente dentro do universo, um único, então é porque a autoconsciência é possível. E se a autoconsciência é possível, então ela já estava dada na possibilidade universal desde sempre, eternamente. Tá certo? Então, nós sabemos que não existe somente um ente autoconsciente, mas existem inúmeros. Tá certo? Então, quer dizer que a totalidade da autoconsciência humana já estava dada na possibilidade universal desde sempre. Como esta autoconsciência poderia estar dada a si própria inconscientemente? Como poderia a possibilidade eterna da autoconsciência humana, tá certo, ser a própria negação da autoconsciência? Isso é obviamente impossível. Então, só podemos conceber a possibilidade universal como um todo autoconsciente. Não há outra possibilidade. Porque se a possibilidade universal não fosse autoconsciente, nada seria autoconsciente. Nada nunca seria autoconsciente. Então, isso quer dizer que a possibilidade do surgimento, ao longo do tempo, tá certo? De todos esses momentos fulgurantes da sabedoria, da filosofia, etc., etc., tudo isso estava incluído dentro da possibilidade universal. Agora, para que conceber dentro dela uma inteligência separada que, entre aspas, cria o mundo? Né? Note bem que por que que no Gênesis a criação não começa, criação entre aspas, né? Sempre entre aspas. Eu coloco entre aspas porque eu não estou esclarecendo aqui a noção de criação. Precisaria dar outro curso só a respeito disso. A criação não começa com Deus colocando nenhum elemento novo, mas com ele separando dois elementos, luz e trevas. É? Releia o Gênesis e vai ver que o primeiro ato da criação não é uma criação, é uma supressão. Ele separa uma coisa da outra. É? Portanto, aquilo que está num, não está no outro mais. E o que está no outro, não está no um mais. Este é o primeiro ato. Isto já mostra que a criação, vamos dizer, é uma limitação e não uma efusão, não uma multiplicação, não uma exteriorização de possibilidades que não estivessem, não uma inauguração de possibilidades que já não estivessem na possibilidade universal. Então, a partir desta primeira separação, ou desta primeira divisão, seguem-se outras divisões. Quando Deus separa, por exemplo, as águas do seco, né? E o homem da mulher, e assim por diante, né? Quer dizer, é um processo dicotomizante, tá certo? Isto está claríssimo ali. Então, isso quer dizer que não precisamos conceber, só dentro de uma visão extremamente coisista e primária, na verdade, é que nós podemos, depois de termos a noção da possibilidade universal, ainda pensar em termos de uma inteligência que num momento X organizou o universo. Então você está imaginando, primeiro, o universo como uma coisa distinta da inteligência. Isso é impossível. Né? O universo não saiu de dentro da possibilidade universal. Não saiu de dentro da inteligência de Deus. Ele está lá. Nele vivemos, nos movemos e somos, diz o apóstolo. Né? Agora, se nós temos uma noção coexista de que aqui você imagina um universo e fora dele é, um ente que o criou ou que o organizou, bom, então você entrou no reino da história da carochinha, pô. É? Você está imaginando que foi, né, um ente que está solto no espaço e que com uma varinha de condão, pim, aglutina, né, uma bolinha e chama ela de universo. É, é claro que isso é uma noção pueril, e isto, mas esta imaginação pueril cria problemas filosóficos monstruosos e insolúveis. E entre esses problemas filosóficos monstruosos e insolúveis está a aparente contradição entre a doutrina que Sócrates ensina ali na prisão sobre a pré-existência da alma e a noção cristã da criação da alma. E olha, todas as almas foram criadas num determinado momento. O que quer dizer? Elas pré-existiam como possibilidades. Mas como possibilidades estavam perfeitamente distintas. Isso quer dizer que eu, né, por humilde e insignificante que eu pareça, eu já preexistia a mim mesmo desde a eternidade como possibilidade perfeitamente distinta. Eu não estava misturado com outras pessoas. Tá certo? Não havia assim, um ser intermediário mesclado entre eu e o Morgenstern, tá certo? Ou Abendstudent. Né? Então, nem eu e qualquer outra pessoa mais ilustre ou mais inteligente, tá certo? Né? Nem mesmo entre, né, eu e a Dilma Rousseff. Né? Então, cada pessoa estava perfeitamente individualizada desde a eternidade. Né? Ou seja, Deus conhecia você antes de criar você. Né? Criar significa o quê? Colocar você no fio do tempo. Né? E, portanto, estreitar durante o período da sua existência terrestre as suas possibilidades, né? Que você recuperará na sua extensão mais ampla no instante da morte e da passagem do retorno à eternidade. Tá certo? E é exatamente isso que Sócrates está dizendo. quando lhe perguntam, ah, você de fato você provou o pré-conhecimento, provou a pré-existência, mas você não provou que esta alma continua existindo depois da morte. Então ele diz o seguinte: na morte há elementos que se dissolvem, o corpo se dissolve, ele se desmembra, se desfaz, tá certo? Por que que ele se desfaz? Porque ele é composto. Ele é composto de diversos elementos. Porém, a alma não é composta de diversos elementos. A alma é uma forma pura, eterna. Se não fosse assim, uma alma não poderia ser distinta da outra eternamente. Então, isso quer dizer que a alma preexiste no mundo das ideias e das formas. Ela mesma é uma das formas. E é isso que mais tarde John Duns Scott chamará de esseidade. Então, esta diferença essencial, esta forma essencial de cada alma sempre existiu. Se não existisse na possibilidade universal, isto é, na inteligência de Deus, não poderia jamais existir no tempo. E muito menos continuar a existir depois da morte. Então, isso quer dizer que não há rigor, não há contradição nenhuma entre o que Sócrates está ensinando e o que depois o cristianismo ensinará. Desde que não há contradição, desde que nós não façamos uma exigência absurda de que duas doutrinas sempre digam a mesma coisa. Porque se fosse assim, então haveria uma doutrina só e haveria somente várias edições. Quer dizer, você reimprime de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, a mesma doutrina e todo mundo diz exatamente a mesma coisa do mesmo jeito. O que é absolutamente impossível e é contraditório com a própria forma de existência do ser humano sobre a Terra. Então, Sócrates diz que a alma sobrevive por quê? Porque ela não é composta, ela é uma forma pura. Com forma pura, por exemplo, assim como as formas geométricas, né? Por exemplo, elas não têm nascimento nem morte, embora possam ter, digamos, uma encarnação temporária. Vamos supor que você recorte um quadrado num pedaço de papelão. Este pedaço de papelão pode se desfazer, mas a forma quadrada não pode se desfazer. É porque ela é constituída de um conjunto de relações internas e externas que permanece eternamente o mesmo. Ou seja, todas as propriedades da figura chamada quadrada estão naquele momento encarnada, por assim dizer, naquele quadrado de papelão, mas quando o papelão se desfizer, o quadrado continua intacto. Tá certo? Então, do mesmo modo, a alma é uma forma eterna dentro da possibilidade universal. E a existência terrestre não é uma coisa que é acrescentada, o universo inteiro não é uma coisa que é acrescentada. Quer dizer, é uma espécie de limitação ou de afunilamento das possibilidades. Então, esta experiência, vamos dizer, do afunilamento, a experiência da limitação, é uma das experiências fundamentais que nós temos aqui durante a nossa passagem pelo planeta Terra. Porque as limitações que nos são impostas pela distância, pelo tempo, pelo peso, pelas formas, etc., etc., elas têm que ser aprendidas ao longo do tempo, aprendidas pela experiência. Mas elas só podem ser aprendidas em face daquele conjunto de relações que nós já sabíamos articular antes do nascimento. Porém, sabíamos no todo? Não, não sabíamos no todo. Se soubéssemos no todo, ou seja, se nós nascêssemos com todo o conhecimento da forma do universo, então nós seríamos idênticos à própria inteligência divina. E evidentemente não somos. Então há uma parte que nós sabemos e uma parte que aprendemos durante a vida. E exatamente como diz Sócrates, nós reconhecemos as coisas da experiência, do mundo da experiência sensível, porque elas nos evocam as formas eternas. E não só evocam, mas elas complementam a nossa compreensão das formas. Por exemplo, nós evidentemente temos a potencialidade, nascemos com a potencialidade da compreensão da estrutura do espaço. Mas precisamos da experiência sensível da estrutura do espaço, que nos evoca este pré-conhecimento e nos revela novamente, vamos dizer, a forma do todo. Do mesmo modo, temos, vamos dizer, a compreensão das sucessões, da ordem das sucessões e da ordem da causalidade. Nós nascemos com isso, porém, não nascemos com conhecimento de todas as sequências causais existentes. E o conjunto quer dizer, das relações causais, das sucessões causais existentes, que chega ao nosso conhecimento através da nossa experiência, ele esclarece de novo o conhecimento que já tínhamos, né, do esquema teórico, por assim dizer, da sucessão causal, e este, por saber, esclarece o que está acontecendo no mundo exterior. Então, veja que apesar de a expressão usada por Sócrates ser ainda limitada e primitiva, por assim dizer, ela é perfeitamente adequada ao estado atual dos nossos conhecimentos a respeito. Tá certo? Então, agora, para progredir nesta ordem de estudos, é preciso você renunciar, tá certo, a esta maldita mania de discutir as coisas a partir de uma impressão lógica que você tem num certo momento. Ou seja, aqui tem uma frase, ali tem outra frase, as frases não batem, né, não conferem uma com a outra, e daí pronto, você levanta uma discussão. Isto aí, isto é a antifilosofia, né? Isto aí é exatamente a herística, né? Isso é discussão inútil, né? É o que a Bíblia chama de pensamento ocioso. O pensamento só não é ocioso quando ele busca entrar na realidade das coisas, utilizando as várias formulações doutrinais diferentes, como se fossem superfícies de espelhos, nas quais você pode observar a coisa por vários lados, e não como se cada uma delas fosse, vamos dizer, uma expressão da verdade total em contraposição, em oposição, em conflito com outra expressão da verdade total. Isso é uma coisa de bobo. Quer dizer, você vai montar, né, a ideia de que o conjunto da história da filosofia é um debate, né, é uma noção absolutamente pueril e escolar da coisa. Ela não é um debate. Cada filósofo que diz alguma coisa, ele sabe que depois vem outro que vai dizer outra coisa. Né, e que isso não vai terminar tão cedo. E o que os outros vão dizer em seguida, às vezes podem contradizê-lo flagrantemente, mas em geral não é isso que acontece. Em geral são outros filósofos falando de outras coisas, sobre outros pontos de vista, que complementam e se articulam com os anteriores. Então, uma inteligência bem formada, ela procura não, vamos dizer, o debate, a contraposição entre as doutrinas, e também não busca a unidade doutrinal, ou seja, a macrodoutrina que abrange todas elas, mas procura a realidade por trás dessas várias imagens doutrinais. Ora, o conhecimento da realidade nunca vai se expressar de maneira completa e perfeita. Nunca. Isso é absolutamente impossível. Você não pode sequer, eu digo, você não pode sequer contar a sua própria vida com todos os detalhes, nem a sua vida, nem a sua porca vida. Agora, quanto mais a totalidade da experiência que você tem do universo. E mais ainda, você não pode fazer isso, mas também não é necessário fazer isso. Por quê? Porque todos nós vivemos no mesmo universo, né? E ele é a chave que nos conecta uns aos outros. Quer dizer, estamos dentro da mesma realidade, nós nos reportamos a ela, e é porque a reconhecemos que podemos falar a respeito delas. Ou seja, nenhuma formulação doutrinal precisa jamais ser completa, todas elas são fragmentárias, porque não são as doutrinas que vão unificar o universo, é o universo, é a experiência do universo que unifica as doutrinas, meu Deus do céu. Hã? Agora, como, vamos dizer, a nossa cultura é feita, é organizada atualmente como se fosse um debate parlamentar, então é nisso que vai dar. É claro que essa mania do debate, ela começou, quer dizer, já na universidade medieval, onde você tinha a famosa disputatio, né? Um sujeito vai defender uma tese, outro vai defender outra. Só que é o seguinte, a disputatio é apenas uma prática pedagógica para aprimorar a sua capacidade de raciocínio. Ela não é um meio de você chegar à verdade, né? Ela pode ser um meio complementar, se você tem, vamos dizer, primeiro, a lectio, quer dizer, a leitura do texto sacro, né? Depois, a lectio, você pode ter de vários procedimentos intelectuais, um dos quais é a disputaça. Então, a disputaça funciona se for integrada dentro de todo um sistema de práticas educacionais. Se for isolada, né, e vir o debate por isso, fala, bom, isso não vai levar a absolutamente nada, nada, nada, nada, nada, nada. Eu tenho uma profunda má vontade com argumentadores. Né? Eu não gosto de argumentadores. Né? Por quê? Porque o argumentador você está buscando ganhar uma discussão e não descobrir alguma coisa da realidade. Então, para mim, eu sempre segui a técnica do Leibniz, que ele dizia, eu concordo com tudo quanto eu leio. Por que Leibniz podia concordar? Tá certo? Ao passo que os nossos contemporâneos estão sempre discordando de tudo. É porque Leibniz não esperava de nenhuma leitura que ele fizesse a expressão total e cabal da verdade. Esperava apenas mais uma contribuição para enriquecer o seu panorama. Hã? Panorama que vai se expressar não numa doutrina que ele vai elaborar, mas na experiência real que ele tem do mundo do conhecimento e do universo existente e que permanecerá indizível até o fim dos seus dias. Ou seja, ele está cultivando a sua sabedoria interior, tá certo? E não um sistema filosófico que ele vai criar. Se ele criar um sistema filosófico, é apenas uma expressão parcial e limitadíssima da sua riqueza interior. Agora, nós, através do conhecimento do que os filósofos escreveram, ou que foi documentado, como no caso de Sócrates, ou outras pessoas documentaram, nós temos acesso, vamos dizer, à experiência interior dessas grandes almas. Nós não temos acesso só ao que eles disseram, né? Mas o que eles perceberam por trás do que eles disseram. Por que nós temos isso? Porque eles estavam no mesmo universo que nós e tinham uma estrutura semelhante à nossa. Tá certo? E, portanto, para além da sua capacidade de expressão verbal, se insinua todo o campo da experiência que tiveram e a qual nós podemos também ter acesso, pelo menos imaginativo. E é disto que se trata no ensino da filosofia. O ensino da filosofia visa, vamos dizer, a gerar almas capacitadas a ter uma experiência, tá certo? Ampla, profunda e rica do universo do conhecimento. Né? E não a gerar novas doutrinas. No entanto, você vê que hoje, através da bibliografia filosófica e científica internacional, o que você vê são frases discutindo com frases o tempo todo. Não precisa ter um ser humano real por trás disso. Inclusive, o elemento de experiência pessoal que fundamenta tudo aquilo é sempre colocado entre aspas e deixado fora. Né? E se faz isso através do uso de toda uma linguagem profissional que neutraliza a presença do sujeito cognitivo real. Então, é uma discussão de frases por trás das quais existem apenas papéis sociais. Isso é a maneira segura de você jamais acertar. Isso aí só serve onde para domínios do conhecimento que já estejam perfeitamente recortados e padronizados e suscetíveis, portanto, de um estudo mediante um protocolo metodológico comum. Ou seja, serve dentro de domínios muito restritos dentro de uma ciência especializada. Só para isto. No entanto, quando você chega nesse ponto de especialização, você já está muito longe da experiência real. Você está falando já de objetos hipotéticos recortados de acordo com a perspectiva metodológica de uma determinada ciência. Objetos que, portanto, não existem em si mesmos, mas que são apenas a projeção de um ponto de vista científico determinado. Então, se é para o diálogo entre essas perspectivas científicas, então a linguagem da filosofia e da ciência acadêmica é perfeitamente adequada. Porém, para nós ela não basta. Nós temos que dominar essa linguagem, mas temos que recolocá-la dentro do quadro da experiência real. Sabendo que ao fazermos isso, a nossa experiência, a nossa expressão verbal vai ficar limitada. Tá certo? Porém, ela não precisa ser completa. Por quê? Porque nós não somos a única pessoa inteligente que existe no mundo. Outras pessoas vão nos ouvir e elas sabem do que nós estamos falando. Tá certo? Então, ignorar a existência do interlocutor inteligente já coloca você fora da realidade automaticamente. Quer dizer que se você acha que precisa esclarecer meticulosamente todos os pontos da sua doutrina para que não haja dúvida alguma, você está supondo que todos os seus ouvintes são os imbecis. O que é uma hipótese que às vezes se realiza, mas não se realiza sempre. Além disso, quem mandou você falar para imbecis? Então, claro, as coisas que eu falo, por exemplo, são colocadas aí em público, mas eu não estou falando para todo mundo. Então, isso quer dizer, por exemplo, se num programa de rádio eu faço uma alusão breve, faço uma, repito ali uma ou duas frases que eu disse no meu curso, isso não significa que eu estou colocando aquilo à disposição dos imbecis para que discutam. Aquilo é apenas uma alusão que serve para o quê? Para os meus alunos, para as pessoas que estão estudando. E os de fora, se tem interesse, bom, entre no curso e acompanhe. Tá certo? Agora, o número de imbecis que puxa a discussão comigo, no Orkut, no Facebook, etc, etc, sempre a respeito de um ponto ou outro isolado, uma frase que o sujeito não gostou, então ele começa a contestar aquilo, sem nem ele saber onde está aquela frase dentro do conjunto que eu ensinei. Então, isso aí é uma mostra de uma doença, tá certo? Que existe hoje em todas as sociedades do mundo, que é a mania de discutir muito quando você sabe pouco. A maior parte das pessoas padecem disso. Elas sabem pouco e pensam muito. Então, isso é a mesma coisa que você ficar fazendo digestão sem comer nada. Quer dizer, o senhor não come nada e está lá soltando suco gástrico, essa coisa toda. Bom, você vai ganhar uma úlcera, isso é o que você vai ganhar. Então, a maior parte da pessoa sofre de úlcera mental, que você sabe que o sujeito tem úlcera, vive sempre irritado, nervoso, bravo com tudo. Então, a úlcera mental pior ainda. Quer dizer, ainda as pessoas dizem que a filosofia é para você aprender a pensar. Eu digo, pensar todo mundo já sabe, meu filho. Nós precisamos aprender a saber, a conhecer. De pensar morrer um burro. Eu acho que as pessoas, quanto menos elas sabem, mais elas pensam. Por exemplo, se... Vamos supor, você ouve um carro parando na frente da sua casa. Bom, tem uns caras que costumam parar ali. Essa mulher que chegou do supermercado, é o cara do correio, é um vizinho, você realmente sabe. Agora, o que você faz para saber? Você abre a porta para ver quem chegou. Todo pouco você se recusasse a fazer isso e ficasse pensando, será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo, outro, outro. Você fica doidinho da cabeça, meu Deus do céu. É isso que as pessoas fazem. Então, assim, para pensar sobre esse assunto, precisa muito conhecimento. Muito, muito, muito, muito, muito. Quer dizer, você precisa ter ouvido o que todos os sábios, filósofos do passado tentaram ensinar. Eu gostava, quando eu era jovem, eu já tinha mais ou menos essa intuição. Eu falava, na maior parte dos casos, não precisa pensar nada, você só lê e aprende. E daí, sozinho, aqueles elementos vão se combinando de uma maneira ou de outra e produzem, às vezes, algumas conclusões erradas. Mas também isso não tem importância, porque as conclusões erradas também vão embora e você troca por outras e por outras e por outras e por outras. Então, para que tanto esforço de pensar? Então, esse ditado de pensar morrer um burro é a coisa mais certa que existe. Nós não temos que pensar, nós temos que saber. O nosso objetivo do pensamento é colaborar com o saber, assim como o objetivo da visão, da audição, do tato, da memória, dos sentimentos, etc. Tudo isso é para saber, para que nós possamos absorver as formas do cosmos onde existimos e com elas esclarecer as formas preexistentes da possibilidade universal que já estão dadas, vamos dizer, comprimidamente ou parcialmente em nós. Tá certo? Então, esta aqui, vamos dizer, é a lição de Sócrates até esta linha 81A. Na próxima aula, veremos mais a respeito. Muito bem, eu tenho um segundo assunto que eu queria abordar aqui, mas eu vou fazer um intervalo. Então, vamos recomeçar aqui. Eu queria, antes de tudo, ler dois avisos que me enviaram. O primeiro é do Silvio Grimaldo. Alguns alunos de São Paulo estão se organizando para assistir novamente e em grupo todas as aulas do curso online de filosofia desde a primeira, a partir de agosto. Eles também estudam latim e se encontram para a leitura de poesias. O grupo espera receber mais alunos de São Paulo e região interessados em ouvir as aulas novamente e participar das outras atividades. Para maiores informações, entrar em contato com Felipe Davi pelo e-mail filiped2002@gmail.com. Filiped2002, sem ponto nem nada. O segundo aviso, do Alexandre Magno. Eu peço que divulgue a todos os colegas do curso online de filosofia que foi fundada a Associação Nacional de Educação Domiciliar, que tem a finalidade de fornecer apoio jurídico e pedagógico aos pais que queiram educar os filhos em casa. Precisamos também de pessoas dispostas a implantar a entidade em todos os estados do país. Muito boa iniciativa. Para maiores informações, acessem www.aned.org.br. Muito bem. Aqui tem uma pergunta do Ageu. Na aula 60, um aluno narra uma experiência de distanciamento físico-psíquico da circunstância presente que o marcou. Tive também uma dessas experiências que deixa uma profunda impressão e gostaria de contá-la ao senhor. Não sei como nomeá-la e também não me sinto capaz de contá-la perfeitamente, em parte por ela ser mais rica do que o que eu possa dizer, e em parte porque já faz bastante tempo. Aconteceu também na sala de aula e no colégio. Repentinamente tive a sensação de que estava compreendendo tudo à minha volta e aquilo me preenchia de uma alegria e tranquilidade imensas. Naqueles poucos segundos, enquanto olhava meus colegas de turno, senti uma espécie de ternura por eles e também experimentei a certeza de que não poderiam me fazer mal. Foi uma experiência significativa para mim. Não sei explicar por que a tive naquele momento. Mas pensando nela hoje, acho que foi importante para que eu, na época, entendesse que não era importante ser popular, admirado ou respeitado no meio escolar, uma coisa que sempre me atormentou na minha adolescência. Bom, essas experiências são fundamentais para você ter acesso à dimensão superior e permanente da sua alma. Todos nós temos em algum momento, experiência desse tipo. E podemos tê-la de novo e de novo, mediante aqueles exercícios e práticas que eu mencionei algumas aulas atrás. Mas o importante não é ter a experiência, o importante é retê-la como um elemento precioso para a sua orientação no mundo. Vamos ver aqui. Aqui tem uma outra pergunta. Aqui, a Djane pergunta o seguinte. Com relação à fidelidade da palavra, lembrei-me da questão do voto de abstinência em matéria de opinião e dos perigos de julgarmos as pessoas. Posso estar enganado. Confesso que venho tentando fazer um esforço. Costumo dizer que meu silêncio é minha sobrevivência. Mas chega um momento em que começo a me sentir como um barril de pólvora, pronto a explodir a qualquer momento. E explodo. Não estou pedindo conselhos de autocontrole, apenas estou relatando o que sinto, muitas vezes ao levar a sério essa questão do voto de abstinência em matéria de opinião. Não sou santa nem pretendo ser, todos têm defeitos e qualidades. Mas há certas situações em que ficar em silêncio por muito tempo pode me enlouquecer. Costumo rezar como o senhor nos orientou, mas é difícil. Muito bem, então, o voto de abstinência em matéria de opinião é apenas aquele negócio que o Lenin dizia, dá um passo para trás para dar dois para frente. Quer dizer, não se trata de você, se você for apenas controlar o seu impulso de opinar, você vai ficar louca mesmo. Mas você deve fazer isso com a ideia de que a vingança será maligna. Quer dizer, você está aprontando, né, uma resposta e uma reação muito mais eficaz para um tempo posterior. Quer dizer, durante o tempo que você vai ficando quieto e engolindo esse veneno todo, você está processando aquele negócio e aprendendo a reagir àquilo, não de uma maneira, vamos dizer, apenas momentânea e emocional, mas reagir de uma maneira planejada, mais profunda e mais eficiente e, evidentemente, mais dolorosa para as suas vítimas, né? Eu sugiro que você, uma sugestão é você tomar nota dessas coisas. Quer dizer, em vez de você reagir oralmente, reaja por escrito, para você mesmo. Vá tomando notas e notas e notas. Se você quer saber, foi assim que eu fiz o livro Imbecil Coletivo. Eu não tinha nenhuma intenção de publicar aquilo. É apenas coisas que eu ouvia e que eu anotava para meu controle. De vez em quando eu lia aquilo nas aulas e às vezes nem lia, deixava guardado. Como se fosse uma espécie de um diário da imbecilidade nacional. E com isso eu fui juntando uma documentação monumental. A hora que a coisa foi publicada, teve um efeito monstro. Quer dizer, aquilo espalhou o terror nas hostes dominantes. Houve vários daqueles intelectuais que foram mencionados ali, eles foram simplesmente desativados, eles saíram do circuito, ficaram quietinhos por 10 ou 15 anos, porque não sabiam o que dizer. E era exatamente isso que eu queria fazer, eu me inspirei muito em São Jerônimo, né? Cortar a língua dos imbecis, entendeu? Não deixar eles falar mais. Né? Quer dizer, você... Peraí, tem uma pergunta aqui. Quando você assistiu a palestra do Guilherme Arcon, você deve ter ficado com vontade de falar muito. Ah, sim, sim, sim. Um outro exemplo é o livro inteiro, Jardim das Aflições, que foi provocado por uma conferência do Zé Américo Mota Peçanha. Quer dizer, eu poderia ter me levantado naquele momento e xingado o sujeito. Né? Mas eu não conseguiria me explicar, porque a questão era tão, tão, tão complexa que eu precisaria fazer uma conferência muito mais longa do que a dele para mostrar, demonstrar ali, deixar clara a monstruosidade do que ele estava falando. E não se trata de refutar um erro, não é isso. Não se trata de polêmica, trata de colocar aquele acontecimento dentro do seu contexto total e analisá-lo como sintoma de uma situação cultural medonha, que foi exatamente o que eu fiz. Só que para isso precisava dar toda a retaguarda histórica. E no fim acabei escrevendo o quê? Um estudo sobre a ideia de império no Ocidente. Então, é claro que foi uma reação muito mais eficaz do que eu simplesmente fazer duas ou três observações na hora. Quer dizer, esta reação retida, trabalhada, aprofundada, é exatamente o que eu espero de vocês. Quer dizer, durante estes 5 anos de curso, vocês vão, à medida que vocês vão fazendo o curso, vocês continuam também absorvendo, mas é todo este veneno brasileiro que os circunda. Tá certo? E eu quero que vocês se preparem para reagir a isto, não na base, vamos dizer, da opinião solta, mas na base de escritos, de livros, de cursos, tá certo? Com os quais vocês podem, assim, em poucos anos, criar todo um novo panorama cultural brasileiro. Não sei o que se... Deste curso aqui, 100 alunos, não estou falando dos milhares, não, se 100 alunos conseguirem produzir estudos sérios sobre determinados pontos, tá certo? Ilustrando o que está acontecendo, todo esse debate cultural brasileiro e dando ao mesmo tempo um aporte civilizacional mais curativo para isso, nós simplesmente mudamos o panorama de repente. Tá certo? Quer dizer, tudo o que está se produzindo aí, tudo que esse pessoal da universidade e desses partidos políticos está produzindo, vai ficar para trás. Quer dizer, vocês serão a cultura brasileira daqui 10 anos, 5 ou 10 anos. Então, é para isso que eu digo, ó, fique quietinho, não brigue, porque você está esperando para fazer uma coisa muito pior depois. Tá certo? Aqui, Gustavo Caldas. Num Trotsky recente, o senhor comentou os ataques da esquerda revolucionária à família. Tem interesse pelo tema da família, pela própria realidade da sexualidade humana, pelas razões pelas quais o ser humano se divide em masculino e feminino, e o que tudo isso diz respeito à nossa condição humana. Diz a respeito da nossa condição humana. Gostaria de tornar esse interesse um tema de estudo e queria a opinião do senhor sobre isso e que bibliografia indicaria para poder desenvolver esse trabalho. Olha, a bibliografia inteira não tem, mas tem um livro absolutamente indispensável que você tem que ler, que é A Antropologia Metafísica, do Julián Marías. Eu acho um dos grandes livros de filosofia do século XX. O Marías partiu ali ele era um discípulo do Ortega y Gasset, e o Ortega y Gasset tinha uma série de descrições magistrais sobre a estrutura da vida humana, compreendida no sentido biográfico. Quer dizer, por exemplo, todo este jogo do que ele chama a pessoa, o eu e a circunstância. Quer dizer, você está sempre dentro de alguma circunstância, nunca está no vazio, tá certo? E essa circunstância já lhe dá, vamos dizer, uma série de opções possíveis e impossíveis, uma série de possibilidades e impossibilidades. Porém, a sua ação, quer dizer, o capítulo seguinte da sua biografia depende de uma decisão. Decisão que não é totalmente livre, porque Ortega compara a decisão humana a um soneto que tem um verso final que está com o pé quebrado. Quer dizer, você tem que completar, fazer um verso que complete aquilo ali. Você não pode ser um verso qualquer. Tá certo? Quer dizer, não é um negócio da liberdade no sentido sartreano da coisa, que é uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça. Porém, o Julião Marias notou que o Ortega tinha descrito essa estrutura da vida humana apenas no seu sentido essencial e universal, mas que havia uma série de outros elementos da vida humana que não eram essenciais, que eram empíricos. Por exemplo, o sujeito tem que ter alguma altura, ele não pode ter duas alturas. Ele tem que ter uma determinada cor da pele, ele tem ademais a condição sexuada, e tem uma série de determinações que não fazem parte da essência da vida humana, no sentido do Ortega, mas que também fazem por parte, por assim dizer, de uma espécie de circunstância interna, uma coisa que está em você, mas não é você. E é justamente aí que entra esse livro do Julião Marias, escrito muitos anos depois da morte do Ortega y Gasset, e que é uma coisa de um brilho extraordinário. Então, comece por ler a Antropologia Metafísica do Julião Marias e depois conversando. Oi. Não, então vamos encerrar por hoje. Mas eles estão ouvindo? Não, então, tudo normal, é só um canal de áudio separado. Ah. Então, o pessoal que não consegue ver pelo vídeo, Sim. já tem uma Então, opinião. como hoje nós estamos tendo aqui um problema técnico, eu acho que nós podemos encerrar por aqui mesmo. Eu queria falar sobre um segundo tema que se refere ainda ao negócio da mentalidade revolucionária, algumas coisas que eu estou acrescentando à teoria da mentalidade revolucionária. Mas eu acho que não haverá tempo hoje, já é bastante tarde aí no Brasil. Então, até a semana que vem, muito obrigado.